Se eu disser que eu não acredito, eu vou mentir. Mas me dói presenciar tantos absurdos que acontecem aqui. Fica difícil mudar nessa terra. Quem pode mais chora menos. Sem justiça é difícil acreditar. Ninguém pode julgar porque não temos. Mesmo assim eu vou lutar por uma educação melhor, pela paz da nossa nação. Cidadão sem sonho é pó, e o seu viver é sem ração. Tem gente atirando nas crianças desse país do futebol. Elas são as nossas esperanças, já é o princípio e o final. Como pode, quem explica o boicote que o trilha por denunciar no rap ele sofre? Eu faço música malandra, canto a revolução. Represento um povo pobre, tem orgulho do capão. Quem não é fiel no pouco, no muito, nunca será. Acredito piamente nesses ditos popular. Caminhando contra o vento, sem lenço, nem documento. 75437, aqui um ex-detento. Tá ligado que nem toda rosa tem a mesma sorte. Umas nascem pra enfeitar a vida, outras para a morte. Quem já viu falar no fato que nem mesmo Floyd explica? Quem já viu falar no dito que os baixinhos é bom de brilho? Batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Vida louca tem no sangue poder de superação. O meu pai sofreu na vida, também deu volta por cima. Hoje formado em direito, também é doutor na rima. Um teclado, um violão, vou cantando com emoção. Sou Zequinha, o VL, rimo só na percussão. Pode crer daquele jeito, ó, oh, filhão, vou te falar. A sociedade insiste em dizer que nós não tá no hall da música popular brasileira. Eu não vou te falar nada, eles estão de brincadeira. Essa é minha fusão, maloqueiro do capão. Canto rap, canto samba, faço música de jão. Dito regra, sou o cara que tem frases muito louca. Quem é contra pode pá, que o cascão não tá de touca. Sei se junta nenhum canto, contra mim é só boicote. Eu sozinho do outro lado, tô no corre dos malote. Quero ver quem é sincero que eu tô desafiando. Me responda quem do rap hoje não tá me indigando. A verdade é que você quer do rap, sonha ser gangsta, um vida louca, só que falta proceder. Acho que o mal do rap é esquecer que tá cantando para um povo que socialmente tá necessitando de palavras de amor pros moleques sofredor. Ingressar na faculdade, só sair de lá doutor. Eu não quero para mim o que eu vejo por aí. 5557, não é pra isso que eu vim. Vim fazer a diferença e mostrar que no capão tem gente batalhadora, gente de bom coração. Contra tudo, contra todos, acho que devo usar uma tese que meu pai não se cansa de falar. Que a fita é o seguinte, com o trilha quem quiser. Ao contrário vai na fé, contra nós só quem puder. Me desculpa se eu herdei dele a sinceridade. Acho que é melhor assim, não nasci pra ser covarde. Eu nasci foi pra cantar rap de revolução. Quem conhece do que eu falo, analisa o refrão. Se eu disser que eu não acredito, eu vou mentir. Mas me dói presenciar tantos absurdos que acontecem aqui. Fica difícil mudar nessa terra. Quem pode mais chora menos. Sem justiça é difícil acreditar. Ninguém pode julgar porque não temos. Mesmo assim eu vou lutar por uma educação melhor, pela paz da nossa nação. Cidadão sem sonho é pó, e o seu viver é sem ração. Tem gente atirando nas crianças